foi por amor. Não suportou me ver morto em meus pecados. Eu não mereço. Ele me amou primeiro. Foi sua graça. Graça é dom de Deus.